Salvador, bom dia, Azul 4207, saída da El. Azul 4207, contato radar, suba para o nível 320, saída da El. 320 da El. Número Alfa, controle. Controle, prossiga, ainda Número Alfa. Número Alfa, prossiga, visual, corredor Axé, mil pés. Corredor Axé, mil pés, ainda Número Alfa. Final estabilizado, Oscar Lima Quebec, baixou e travou. Oscar Lima Quebec, chama a torre, Salvador em 198, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Bom pouso. Zulu November, serviço radar terminado, chama o controle Ilhéus, em 120, decimal 1. Onde nós? Gente, baixou e travou, estabilizado, Oscar Lima Quebec. Esse é pouso não no zero? Negativo, não no 7, Oscar Lima Quebec. Ciente, qual parte segue após o pouso? Aerostar, Oscar Lima Quebec. Ciente, no externo cancela, reporte para o cancelamento do plano. Ciente, vai cancelar no externo, Oscar Lima Quebec. Papá Romeu, Romeu Bravo, Zulu. Confirme. Papá Romeu, Romeu Bravo, Zulu. 4-4, solicitando o ataque para o 4-4. Ok, torre 1895. 1895. Oi, boa tarde, Papá Romeu, Romeu Bravo, Zulu. Romeu Bravo, Zulu, prossiga. Estamos no 4-4, solicito acionamento e táxi para o 4-5. Autorizado o táxi até a Oscar. Aguarde o Oscar ingresso na pista. Romeu, Bravo Zulu. Autorizado acionamento táxi até a Oscar. Oscar Lima, Quebec, solicita cancelamento do plano? Sim, Oscar Lima, Quebec, já vai pela base pela direita, Dono 7. Plano instrumentos cancelados 4-3, curva esquerda, base pela direita, reporte final Dono 7, Oscar Lima, Quebec. Vai reportar final Dono 7, Oscar Lima, Quebec. Agora puxa bem questionamento na número 7, gol, no 556. Gol no 556, autorizado, chama parte. Autorizado, camarada. Quebec, pouso autorizado, pista 17, vento no 50 graus, 9 nós. Gente, livre de pouso, pista 17, Oscar Lima Quebec. Victor Lima, Quebec, sala 46, libera a direita ao estacionar frequência livre. No ponto de espera da Oscar, pronto para o táxi até o hangar da Aeroestar, o Romeu Bravo Zulu. Romeu Bravo Zulu, autorizado via pista até o Pat 5, autorizado. Cliente, via pista até o Pat 5, Romeu Bravo Zulu. Patrone, bom dia, Gol 962, descendo para 150. Gol 962 é o controle Salvador, ajuste no 024, desça para 4000, voe direto Duna para aproximação ILS. 4000 Duna, Gol 962. A 556 da Gol, táxi autorizada até o ponto de espera da 90 via Índia. 1895, ajustado 1014, bom voo. 1042 até o ponto espera da 190, lá pronto, 102.5, obrigado. Índio November Alpha, frequência livre, até a volta. Frequência livre, Índio November Alpha. Azul 4207, chame Recife, 13325, caso negativo, 1251. Uno, azul 4207. 3325, negativo 1251. Obrigado, senhor. Até a voz. Boa. Ponto espera pronto, Gol 956. Gol 556, linha cola pista no 0, vento no 70 graus, 10 nós. A linha cola pista no 0, Gol 956. 556, decola 551 no direito, chama agora o controle no 208. Controle 208, gol no 556. Salvador, gol no 556. Gol no 556, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. Com 360, gol no 556. Comandador desse aparador, meu pai, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, autorizado X-Ray down no zero, reporte estabilizado no localizador, bom 962. Salvador 864, autorização Seijão, quente na informação meteorológica Índia, na posição. Qual sempre quem chamou, por gentileza? Qual voo 864, posição 5, autorização Maceió, centro da informação 5. Ok, no 864, confirme com o horário do seu plano? Ah, 5527, é um pouquinho adiantado. Então eu volto a chamar. É, porque eu não recebi ainda não. Assim que eu receber, eu chamo o senhor pra cota. Obrigado. É, Papa Serra, bom dia. Vai ser autorizado o voo local, nível 170, decolagem da 17, curva esquerda, Conde, controle em 1208, aciona 0134. PA3 a bordo, aciona com a torre 1895014, bom voo. Patagon Lima, Kilo Zulu, contato radar, um minuto para a posição Conde, voe pro de Bonfi para intensificar a chegada a Bonfi, o QNH1014, reporte no ponto ideal e descida. Só para preparar o nosso SMS, e qual seria a saída provável e a posição borda? Meu Bravo Zulu, vai decolar da 17? Então, infelizmente não, devido ao peso, vamos decolar da 10. Ok, Momo, saída Momo e após Momo direto. Sai da boa, fora direto, graças a Deus, fica com o chão da porta. Obrigado. Nada. Salvador, Chané 6213. 6213. Bom dia, informação Juliette. Sim, a Juliette, Galeão 360. Autorizado, Galeão 360, porta conforme o plano de voo, pista 1-0, com a primeira curva à direita, Dael Leda Pirumi. 5423, transponder, controle 208. Galeão 360, conforme, decolada 10, Dael Leda Irume, 5423, controle 1208. Correto, Porto Alegre, sempre pronto, 6213. Vai chamar. Boa, 4463, informação Juliette, 180, Miguel, 4463, um minuto, cópia, na minha escuta, aguardando, prepara a saída, Coral. Coral. Bom, eu, essa passeia já foi andado pronto para o táxi no lugar do Graia. Segue para a passeia, atendido táxi até a Osta. Passa para ingresso no 73. Livre táxi até a Osta, passada para ingresso antes da passeia. 9962, chame a torre Salvador em 1-8-95. 895, uma boa. Boa. Torre Salvador, bom dia, voo 962, externo, baixou e travou visual. Voo 962, bom dia, ajuste 9094, continua a aproximação, repórter baixado, checar. Já está baixado e travado, voo 962. Livre pouso 90, vento 170 graus, 11 mais. Livre pouso, bicho 9092. Romeu Bravo Zulu, é o número 3 para a cópia, não me escuta aguardando. Ok, para com 3 aguardando, Romeu Bravo Zulu. Jet Yankee Kilo chamou o sol para a cópia. Confirma o local de sobrevoo. Esse é o número 2 para a cópia, não me escuta aguardando, Jet Yankee Kilo. Azul 4463, copia. Trisado para Ilhéus, nível 180. Decola da pistão no zero, curva direita após a decolagem, perfil da saída coral, pós-coral conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, aciona 5427 no transponto. 180, Ilhéus, via rota do plano, decola da 90, direita, coral. 208 é o controle, 5427 é o transponto. Vamos chamaremos na ponte 1. Gente, azul 4463, cotejamento correto. Papatango Juliette, Yankee Kilo, não escuta? Decolagem pistão no 7 ou prossegue no 0? Autorizado voo local Salvador-Salvador, corredor forte até 20 milhas, inicialmente restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para ascensão à altitude de 4.500 pés. Decola da pista 1-0, curva esquerda no corredor forte. Controle 120, decimal 8, e aciona 0121 no transponder. Uno 962, solo 04, direito 121, 1 ao solo. 211 a livrar. Confirmando o controle 120, decimal 80 e o transponder 0121, Juliette. Papapá, Kilo, Índia Alfa. Bom dia. Acione a identificação. Desça via chegada a Mari para 2.000 pés, o QNH 1.0.4. Para 2.000 com 514, Clidão. 995, ajuste no 0.4, bom voo. Jet Yankee Kilo, táxi autorizado, reporta para o cruzamento no 7. Voo 962, livrou no 6 escuta. Voo 962, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 7. Papa Romeo, Romeo Bravo Zulu na escuta do solo. Ativa aqui, senhora. Confirma por gentileza decolagem da 17 ou 10? Felizmente, de Delfias, precisamos decolar da 10. Sim, só está de coordenação confirmando o nível solicitado inicialmente 120 em plano Yankee, afirma? Afirmativo, obrigado. Sim, só um instante, cópia. Ok, obrigado. Autorizado cruzamento 17, prosseguindo Quebec, Mike, reporta novamente na Lima para ingresso, parte principal. Papa Serra, a Oscar pronta. Autorizado o alinhamento, porta pronta, cabeceira 17, Oscar Papa Serra. Porta pronta na cabeceira 17, Oscar Papa Serra. Papa Romeo, Romeo Bravo Zulu, copia? Afirmativo. Autorizado para a Serra, November Juliet Delta, nível 120. Decola da pista 10, curva esquerda após a decolagem, perfil da saída Momo, Mike Oscar. Mike Oscar após direto destino, em coordenação com controle em 120 decimal 8, torre em 118 decimal 95, aciona 5442 no transponto. Autorizado o 120 para a Serra Novembro Juliette Delta, Feira de Santana, na saída Momo, na pista 10, após decolagem curva esquerda, até a posição Momo. E após DCT, vai coordenar com o controle da frequência 120.8, torre 6295, e transponde 5442 para o Papa Romeo, Romeo Bravo Zulu. Papa Romeo, Romeo Bravo Zulu, correto. Confirma o pátio PLB? É pátio 05, nós estamos com 11 a bordo. Quem já está pronto para o estacionamento? Afirmativo. Livre acionar no pátio 5, reporta pronto para o táxi. Quem reportarei para o táxi, o Romeu Bravo Zulu. Direto em Quilo, autorizado Lima, contorno do pátio principal, tentando aeronave da Gol parqueando no 07, prossegue Índia até o ponto de espera da 10, quando lá torre 118 decimal 95. Índia 7, pronto, Papa Serra, livre decolagem, pista 97, vento no 60 graus, 11 nós. Livre decolagem para Papa Serra. Salvador, 1864. Boa noite, 64, prossiga. Você nossa cópia, senhorita? Gol 1864, autorizado para Maceió, nível 350. Decola da pista 10, curva à esquerda após a decolagem, perfil da saída Puca, Jamo, Caju, onde intercepta o Perzulu 17, segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120.8, aciona 5441, doutor. 350 autorizado, conforme o plano, Pucajamo, Aracaju, para interceptar o Gol no 7-1208, controle 5441, no transponder, Gol no 864. Gol no 864, correto, reporta quando o plano estiver aqui. Chamarei. O Romeu Bravo, Zulu, com 11 a bordo, passo 5, pronto a lutar. Autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá, quando lá reporta para o cruzamento, Romeu Bravo Zulu. Ciente, lá reportando o ponto de espera da Papá para o cruzamento, Romeu Bravo Zulu. Controle, Salvador, é o Papá CA. Salvador Bairro, Bob Serra, contato radar, suba para nível 970, saída Conde. Bom, 970 na Conde, é com o Papá CA. Espera da Papá, o Romeu Bravo Zulu para o cruzamento. Papá Romeu, Romeu Bravo Zulu, já coordenado com a torre, prossegue o táxi via pista, ingressa à direita via pista e libera na cabeceira 35, na Taxoe Lima, e quando lá reporta novamente para ingresso, faixa principal. Pela pista agora à direita, vai ligar a 35, lá reportará novamente o Romeu Bravo Zulu. Já temos a foto lá, aprovada na grau. Agora eu não tenho foto ainda digitalizada para entender. Controle, Salvador. O Papa Deus para o Delta, pode dizer. Posição 1-1 para o feedback acionamento. Sequência do controle. Máximo, estou com uma aeronave em sentido contrário, prosseguindo ingresso à parte principal, já está de ser a retaguarda, não me escuta aguardando. 26. Livrando a pista, através da Lima, o Romeu Bravo Zulu. Romeu Bravo Zulu prossegue o táxi Lima, contorna o parte principal, após o táxi Índia, até o ponto de espera da pista 1-0. Quando lá, torre 1-1-8.95 para ingresso e decolagem. Em Lima, contorno o pátio, na Índia, o ponto de ferro chamará a torre 118.95, Papá Romeu, Romeu, Bravo Zulu. Muito obrigado aí pelo trabalho e pela cooperação. Somente, um bom festejo. Papá Tango Eco, Delta Foxtrot, confirma o pátio a pista que decola. Confirmando o destino Morro de São Paulo. Reportamento Gol 1864, posição 5. Oceaner 62-13, portão 1-1, autorizado, pushback, acionamento, reporta, tá? Agora autorizado, pushback, acionamento, reporta 62-13. Gol 1864, aguarda para pushback, acionamento, instante para a gente ver. Aguarda 1864. Eco Delta Fox, autorizado para Morro de São Paulo, 9.000 pés de altitude, decola da pista 197, curva direita via corredor Axé, após em coordenação com controle em 120.8, torre em 118.95, aciona 0127 no transponder. Ajuste no 0 no 4, um bom gol. Gol no 864, portão 05, autorizado, reporta ataque. Mal, 95. 198, 95, onde 9 era alta. 0 pronto. Romeu Bravo Zulu, alinha e mantém cabeceira 1-0. Alinhar e manter a 1-0, Romeu Bravo Zulu. Torre Salvador, o Índia 90 Alfa, se aproxima da rotatória para desloca o campo. Tem condições de encurtar da 1-7, agilizando a medida possível? Afirma, Índia 90 Alfa. Então, autorizado sinal 1-7, ponte na curta, Índia 90 Alfa. Ponte na curta, Índia 90 Alfa. Juliette, Kilo, decolado 1-7, é maior controle, 208, restrito inicialmente no meu pé até a liberação do meio. No 4463, estimado no máximo 3 a 4 minutos, duas aeronaves já no puxa, dá um táxi à retaguarda, não me escuta guardando. Controle Salvador de Papa Tango, Juliette Yankee Kilo. Juliette Yankee Kilo, para seguir o corredor forte, inicialmente 1000 pés, aguarde para subir. Juliette, 1000 pés. Solo Salvador Luciané 6213, para o táxi com POB 133, autonomia de 3 horas e 40, operando a Guarulhos. Tanner 62 no 3, inicialmente táxi até através do portão 62, aguardando para prosseguir. Também se der o 62, aguardando, 62 no 3. Tanner 62 no 3, prossegue o táxi via Pati 1 no Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Ajuste no 0 no 4, Pati 1, ponto de 1 0, vento 160 graus, no 0 mais. Decolagem, Romeu Bravo. November Alfa avistado, ajuste no 0 no 4, livre pulso, pista 1-7. Vento no 50 graus, vamos lá. Livre pulso 1-7, ainda November Alfa, 1-0, 1 no confirmado centímetro. 2-14. 14, November Alfa. Romeu Bravo Zulu decolou 2-0, chega agora o controle, 208. 208, seu bom dia. Não desça via chegada Mari. Para o nível 070, QNH 1014, reduza para 2509. Céu 070, QNH 1014, chegada mais, reduzindo céu 2109, azul 407. Corrigindo 250, 250, azul 407. 250, 407. Controle, boa tarde, Papá Romeu, Romeu Bravo Zulu. Papá Romeu, Romeu Bravo Zulu, contato radar, suba para o nível 120, saída Momo. Ok, 120, Momo, quanto possível, pro direto do distrito, gentileza. Então, meu Bravo Zulu autorizado, curva esquerda, direto Feira de Santana. Direto Feira de Santana, agradece, Romeu Bravo Zulu. Juliette Yankee Kilo, suba para o nível 045. Subindo para 045, quando o corredor forte, Juliette Yankee Kilo. Lima Kilo Zulu, dessa via chegada para 2000 pés, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 6356, reduza para 2209. Reduzir 6356, autorizar para 2000. Isso, inicialmente 3000 pés. NH1 no 0 no 4, o Xena 6356. 3000 no 0 no 4, 6356. Quilo de Alfa no localizador. Quilo de Alfa, Xena Torre Salvador em 1 no 8, decimal 900. 11895, quilo de Alfa. Meu bravo Zulu, para informação, informa que seu modo Charlie está variando. É, por vezes informa a altitude correta no momento que usa nível 075 e por vezes 200 pés. O meu bravo Zulu. Sim, a gente vai providenciar a manutenção na próxima parada, o Romeu Bravo Zulu. A intenção será a pista 197, se possível. 7, Quilim de Alfa, ajuste no 0 no 4, continue na aproximação, reporta para o cancelamento do plano. Para giro base pela direita no 7. Afirmativo, então da presente, solicitamos o cancelamento para eventual tráfego para 197. 7, plano cancelado 223, autorizado por base esquerda para uma base curta pela direita da 197. Reporte na curta, Quilim de Alfa. Voltaremos na curta, Quilim de Alfa. Genéa 6213, livre decolagem 90, vento 170 graus, 9 mais. Livre decolagem fecha no 0, Genéa 6213. Até pronto o táxi? Até a papá autorizado, na papá mantém a posição aguarde. Salvador, passando o Dr. Fox, se está ligado. Dr. Fox, mantém escuta. Tenemia 356, vetor estabelece sequenciamento, curva esquerda para 020, limite localizador. 020, estou ótimo, velho. Tango Vitor Hotel Fox, contrato radar, 62 milhas para a posição Coral, Rui Broa de Mari, para interceptar a chegada da Mari, QNH 1014, reporte no ponto ideal de ser. Mário, reporta, agradeço. Contra o Zulu, ainda negativo o localizador. Controle, por gentileza, confirma a altitude que o senhor está recebendo o Romeu Bravo Zulu agora. Nível 120, Romeu Bravo Zulu. Ok, vou passar para o outro equipamento, para ver se confere. Ok, no equipamento número 2, Romeu Bravo Zulu. Bilhete Bravo Delta, vetoração. Para sequenciamento, corra direita para o 250. O limite é a radial 300 do VOR de Salvador. Direita 250, limitado pelo 300 do VOR de Salvador. Bilhete Bravo Delta. Telemetria 356, corra direita para o 060. Para interceptar a final ILS X-Ray Piston no 0 de separador, meu pai. Direita 060, 2000, 6356. 076, desça para 3000 pés, QNH 1-0, 1-4. 3000, 1-0, 1-4, azul 476. Controle, CNME 255, atende o 1-6-0. CNME 255, aciona a identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 050, QNH 1-0, 1-4. SV Mari 050-0-4, CNME 6255. Controle, Salvador, CNME 6213, transfere. CNME 6213, contato radar, suba para o nível 360 na saída da El. 360, solicito direto, Leda. Salvador, aqui para a parte A. Então, Kilo Indy Alpha. 7 avistado, 1014 no ajuste, o vento no 60 graus no 2 nós, livre de pouso, Kilo no 7. Livre de pouso, não no 7, Kilo Indy Alpha. A parte A, pronto, bom, chegada bom. Alterna Salvador, 3 horas e 30, 8 e meia bora. Azul 4463, táxi via Índia até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre em 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 4, no bom voo. E 14, Índia, 1895, manda lá hoje, obrigado. Golfo Bravo Índia, livre acionar, reporta táxi. Tá Lima Kilo Zulu, chama a torre Salvador em 1-8-95. 1-8-95, grata. Unidade definida, Hilton Fox. Hilton Fox, isso está para o nível 060. 060, tá. Torre Salvador, boa, azul 4463, ponte de espera, dá uma operação. 4463, mantém ponte de espera. Bolo 864, decolou 827, chama agora o controle, 208, boa viagem. 208, boa. Foda. Lima Kilo Zulu, bom dia, ajuste 904, continue a aproximação, reporta baixada de checagem. Já está baixada de checagem. Negro pulso, pistão 0, vento 160 graus, 11 mais. Nível 350 na saída Puca. Puca, autorizaria a Maciota na presença? Pesado Jamo, gol 864. Jamo? Salvador, Papa Serra, ponte real. É com o Papa Serra, desça para o nível 070, é com o Papa Serra. 070 na torre de bola. Cobriu o Bravo Lu para cancelamento, condições visuais. Dando instrumento cancelado, aos 28, desça para altitude de tráfego em Feira de Santana. Romeu Bravo Zulu, em Salvador, QNH 1014. Em estado de frequência, coordenado? Frequência livre, Romeu Bravo Zulu. Bravo, bom trabalho. Sul 4076, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pistão 10. Para 2000, autorizado ILS X-Ray, 10, azul 4076. Juliette Bravo Delta, desça para 3000 pés. 3000, Juliette Bravo Delta. Localizador 6356. Panema 6356, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 900. 295. Juliette Bravo Delta, curva esquerda para a 170, limite ao localizador. 170, limitado pelo localizador, Juliette Bravo Delta. Forte estabilizado no localizador. Lugar estabilizado no localizador, 4076. Salvador, Chiné 6356, 1,5 do externo, ILS, pistão 0. Quem chamou a torre? O Chiné 6356. O Chiné 6356, continua a aproximação, com ajuste no 0 no 4, reporta quando baixar a chegada. Revoltará. 40 autorizado, final ILS X-Ray, pistão 0. 2040 é a proa, reportará. O azul 4463 se encontra decolar de imediato. Gente, tem mais uma aeronave para pouso agora passando externo o 4463, mantém o ponto de espera. Gente, mantém a cabeceira, eco delta forte. Gol 2067, autorização 360, Guarulhos. Gol 2067, prepara a saída da Eulê da Morte, vai aguardando cópia, 1 minuto por gentileza. Da Eulê da Morte, vai aguardando, gol 2067. Xener 6213, chame centro Recife, frequência 13325, alterna 1251. Livre pulso, pistão 0, vento no 70 graus, 11 nós. Livre pulso, pistão 0, vento 356. Betinha, que quilo, prossiga? É, da presente posição, senhor, solicita efetuar 360. Gente, reporte para o regresso, o Juliette tinha aqui quilo. Vai fazer 360, bater 4500, positivo? Gente. Controle, copiou Juliette Anquilo, efetuou 360 pela esquerda, matéria 4500. Tá livre, Juliette Anquilo. Controle, pode invasor, né? 355, negativo, mantém a chegada, redução para 2209. Mantém 5000? Mantém, até ITAP, após essa para 2000 pés, ajuste do altímetro 014. Ok, pode ser lá no centro do seu pé, está no 0904, azul 4076, complete celeste, emissor em 118, decimal 95. Foi para o Juliette Bravo Delta? Não, foi para o azul 4076, complete celeste, emissor em 118, decimal 95. 1895, 4076. Mínima tem 060, vista até o foco. Isso agora para o 050, Vitor Hotel Foxtrot. Capizado no localizador, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, livre LS, chame torre 118, decimal 95. Bravo Delta. Torre Salvador, azul 4076, final da 10, baixou Tramon. Azul 4076, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste 9014, formação de traça, avança à direita, se afastando com proa sudeste. Acaba de decolar da 17, um papo alfa 31, não vai interferir. Continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Guardando autorização, azul 4076. Azul 4076, livre pouso, 10, vento 60 graus, 10 nós. Livre pouso, azul 4076. Remota 13, faz pressão. Alfa de 10, 13, 63, foi. Voo 2067, copia? 685, alterna 12545. 208. 208, controle, graças. Chame centro Recife em 126, decimal 85, alterna 12545. 2852, 2852, 2854, bom, 2854. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango, Eco Delta Foxtrot, vai falar no Eco Delta Foxtrot, corredor Achão no meu pé, reporte Farol da Barra. Reporte Farol da Barra, Eco Delta Foxtrot. Índia. Do 2067, correto, portão 10, chama pronto, pushback, funcionamento. Vai chamar, senhorita, obrigado. Papa Romeu, Golf Bravo Índia, prossegue o táxi via pátio 3 e reporta para ingresso no pátio principal. Zero, Vitor, Hotel Fox. 7, Matheus 50, chegada a Mari, Vitor, Hotel Foxtrot. Hotel Foxtrot. Voo 4076, seu solo 235, agiliza a direita e chame som, 211. 211, 211, 211. Externo, baixado, travado, Juliette, Bravo Delta. Continua a aproximação, aguardando pista livre, Embraer terminando o alinhamento para decolagem, o Juliette Bravo Delta. Bravo Delta. Da presente o Juliette Kikilo, solicita regresso para Salvador, pelo corredor forte. 7, compartilhando Juliette Kikilo, corredor forte, reporte para descida. Já aparecido, já. Estou no meu pé, ajuste 0 no 4, Juliette Kikilo. Meu pé, 1 Papa Romeo Golfo Bravo Índia, prossegue o taxipad principal, taxiway Índia, até o ponto de espera da pista 1-0, quando lá torre 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0 no 4, bom voo. Igualmente, boa tarde. Salvador, mais uma vez 2067, agora posicionamento no 10. 067, que atende a aeronave da Bianca parqueando na remota 1-3, após o parqueamento da mesma autorizado, reporta táxi. Chamativa, após a Bianca, posição em porta. Vento 1-60 graus, 1-1 nós, tráfego avistado, livre de pouso, pista 1-0. Silêncio, Bravo Delta. Azul 4076, Juliette, portão 03. Controle Boa Azul 4463, passa 1700, cobertura coral. Controle 4463, contato radar, cera coral, suba ao nível 180. 180, cobertura coral. Controle 625, localizado no local da posição 90. Câmera 25, nível LS, chame torre 1-1895. Controle, autorizaria para o 4463 direto para alto. Controle, Papa Romeo, Romeo, CPF, autorizado, coral com azul 4463. Coral na sua, obrigado. Papa Romeo, Romeo Alfa Quebec, acione identificação, mantenha as condições visuais 135, chame para a descida Lagoinha. Para a descida Lagoinha. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2230, informação Julian. Passarelo 2230, boa tarde, chegada a MAN, reporte no ideal de descida. Já no ideal de descida, 2230. Para o 080, passarei 2230. Desce ao 080, 2230. Papá Pai com Papa Serra, deixa para 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador, nível S. Papá Serra, 2000 pés, já passará no localizador. Solta Fox, frequência livre, coordenação. Para o táxi, o gol 2067, 152 a moto, 44, Galeão. 067, prossegue o táxi via Pátio Uno, Índia, ponto de espera torre 1-8, decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Pátio Índia, 1095, 1-0 no 4, obrigado por tudo, até a próxima. Até a próxima.